4, todavía no lo sabes. Marco 4206, cliente de Janeiro, 3304. Dia, antes do número 0 da cola, 3104 direita, sai da Tael, Leida Trigio, controle 120-18, acima 513. Observado Rio de Janeiro 3-0, perfil da Tael, Leida Trigio, decolando 10 por uma direita. Interceptar aqui do Lu, 10, 208, controle 513, transforma 4-0. Paulo Salvador, boa tarde, está 3198. 3198, boa tarde, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3198. Papagaio Mike, papapapá, change code to 5131. 5-1-2-1, Mike Papapop, L3-1. 5-1-3-1. 5-1-3-1, Mike Papapop. Contact Mike Papapop, radar contact on departure, climb to set level 430, dial departure. After leader fly direct to Brady. 430, dial departure after Leda Bridge, Mike Papapapa. Então, Mike, cadê a equipe de ingresso modelado? Então, Mike, quer ver que reporta visual como 7? Reporta visual como 7, cadê? Até hoje, né, porque é aqui no controle. Passagem Juliette Quebec Kilo, autorizada a ascensão ao nível 100 pelo setor sudoeste e este da ilha. Reporte pronto para o lançamento. Visual com 17, visual mais cabeça. Chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, grato, bom dia. Não foi. Salvador, bom dia, é o Papá Papá November Papá Tango, cliente da Lima. Papá Papá November Papá Tango, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Amã. Ajuste altímetro no 09. Afirmativo, olha 050 na chegada Amã. Estamos totalmente visual, vamos cruzar o 145. Consulta a possibilidade de voarmos na proa, modificação e voarmos na proa da rotatória para pouso na 197. Papá November, Papá Tango, o instrumento cancelado ao 1405, desse condições visuais, mantendo separação com o solo. Para o 1510, reporte através de parede. Reportaremos já. Papá Tango, Mike, papá, contact now, receive center, 125.1, if enable, 133.25. 1251, if enable, could you confirm? 133.25. 1251, 13325, Mike Papa Papa, thank you. Zero no 4 no meio, desce para 4 no pés. Altímetro no 0, 1 no 9. Localizou o voo 1738, avisou. Correto. Gol 1738, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895 é isso? Afirma. vocês aí. Colo 738, taxi Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette, 054. Entra uma tenha. Autorizado, descida até o nível 050. Espera um 372, copiou? Salvador 4060, azul, bom dia. Azul 4060, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060, na chegada à área, altímetro no 098. 060, 28, 4060, azul. Autorizado, desvio, conferma 72, aponta o pé. Conferma 48, pelo horizonte, nível 160, dia 21, a escola pista no 0.3, para Israel, Leiva, Delphi. Controle 10.8, assina 5114. Sai do Tael, após Tael, posição Leda, pode posição Leda boa zero. Zero. Pega, mantenha o nível 050, aguarde para a decisão. Limite o localizador. Ano 4 no meio, passando 4 no São Paulo, 4 no São Paulo. 0, 4. Esquerda para o 190, desça para 2 mil pés. Esquerda para o 190, desça para 2 mil pés. Play esquerda, proa 1, 4, 5, reposto estabilizado. autorizado para o nosso procedimento. Redator 145, quanto é autorizado, autorizado para o procedimento. Trip 5220, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 08. 050 na chegada Mari, Trip 5220. Papá, papá, novembro está passando, vai atingir 1500 de campo. Reporte visual com a pista no 7. Depois está aí. Serra no 41, interceptou o localizador. Serra no 4 no meio, agora a torre 118 decimal 62. Torre 118 decimal 62. Você era no 372. Para o localizador, completa a esquerda, proa 070. Reporte visual com a pista. Para estabilizar, reduza para aproximação, traça o alarme anteriormente 5 mil. Azul 4060, desça para 2000 pés, reduza a velocidade 1709. 2000 pés, 170, mantém o limite. Limite a radial 300 de Salvador. Vai seguir traço na aproximação, Tucano. Papá novembro está passando, passando a Trip visual para a pista. Torre 118-95. 118-95, obrigado. Objeto 6740, desça para 3.000 pés, reduz a velocidade 2.00 mais. Sob vetoração, mantém presente pro limite local. Na 3.000, com 1.018, mantendo a presente pro limite local, o LR. Torre 118-95. Para a torre 118-95. Prólogo 1230, posição 03, para posicionamento. 1230, 0 para o localizador, direita proa 140, reporte estabilizado. Direita 140 ao localizador, 4060. No 4 no meio na escuta do controle. 0-1-4 no meio, controle Salvador. Volta 0-1-4, 416, controle Salvador. Vai cruzar o Ox, desça para 210, limita radial 300 de Salvador. Então vai cruzar o Ox, web 6740, limite é? Radial 300. 300 de Salvador. Cruza por seguir até 1700, 4060. Autorizado, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 895. Já foi autorizado esse para 2 em pé. Agora para o localizador, direita para 140, reposto estabilizado. Direita no 140, reposto estabilizado, 674. Com 139, agora sobre 2 horas e 11. Alternando Salvador.